Boa 397, decola de Salvador 223, controle de 119, decimal 8, bom voo. 198, boa nossa, 397, boa. Aqui Alfa, informa um tráfego, seguindo a sua retaguarda. Retaguarda é um helicóptero da Polícia Militar de Salvador, não interferirá na sua aproximação. Realizará pouso direto no pátio do Graé. Bom nível de voo, 220, boa 397. 220, Andael, boa 397. Chegou, Índia, Michael. Visual com tráfego, livre pouso, pista no 7, vento 180 graus com 11 nós. Avan. 8, decimal meia dúzia, bom voo. Mantém a posição na delta e a torre. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 983, mantém a posição na delta. A linha mantém cabeceira deslocada, 1200 metros, marcação logo à sua direita. O ajuste no 097. Gente, com ajuste no 097, a linha e mantém gol 983, pista deslocada. Índia Mac Alpha, seu solo foi 225, confirmando o pátio. Livre primeira direita, estaciona a frequência livre. Guardião 02, livre pulso, pátio do Graé, vento 170 graus com 12 nós, reporta no solo controlado, Guardião 02. Pede as informações, reportará solo controlado, 02. Voo 983, livre decolagem, pista 10, marcação um pouco mais à frente, vento 190 graus com 11 nós. O gol no 983. Livre decolagem, gol 983. Guardião 02, seu solo foi aos 2000, frequência livre no corte. Óbito 3, decola de Salvador 26, chama o controle, 119, decimal 8. 198, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 983, livrando 1300 dessas coisas. Que é o B de 169. Nossa autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternativa com 20. 60. Da Elta de 0360, 1983. Suporte para ingresso na Delta. Ok, via Juliette Alfa, até antes da Delta reportará ingresso 3602. Sengline via até 2000 no 017 do estado, 389 reportará estabilidade. Vamos. Paulo Salvador, 5490 para posto de estacionamento. Autorizado reporte táxi, 5490. Reportará táxi. Pushback acionamento WebJet 6726 no gate 2. Autorizado no 02, reporte táxi, WebJet 6726. Reportará táxi, 6726. controle, igual 983, solicita e produz 210 para efetuar uma formação. Igual 983, pro 210, subindo, igual 983. 983, obrigado. Nada. Então 3602, ingressa na Delta, mantenha a posição na Delta e chame a torre 118.612. Ingressa na Delta, mantenha a posição 18.612, Delta 3602. Salvador, tá 3602, ponto de espera na Delta, pronto. 3602, livre alinhar e decolar, pista no zero, cabeceira deslocada em 1200 metros, 1200 metros, a marcação se encontra logo à sua direita. O ajuste no zero no 7, vento 170 graus com 11 nós, tá 3602. Ok, entendido, alinhar e decolar autorizado, cabeceira deslocada ciente, tá 3602. Afirmo. Equipe 5490, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa até antes da Taxiway Delta. Reporte para ingresso na Delta. Reportará para ingresso na Delta, então 5490. Para o táxi web 6726 com 141 a bordo, 2h40 Fortaleza. Autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até antes da Taxiway Delta, reporte para ingresso na Delta. Índia Alfa, antes da Delta, reportará 6726 da Webjet. Obrigado. Presente, mais próximo do ser autorizado. Obrigado. 32, chama o controle 119 decimal 8. 98, grato. Autorizado ingresso na Delta, mantenha a posição na Delta, chame a torre 118 decimal 612, é bom voo. Mantenha a Delta, chama a torre 1865490. O TAN 3602? Firmo. Siga, decolou na Adel. Firmativo, cruzando 1900. Torre Salvador, trip 5490 na Delta. 3602. Torre Salvador, trip 5490. 5490, tem condições de alinhar e decolar de imediato quando autorizada? Afirmativo. Além decola, cabeceira deslocada em 1.200 metros, marcação logo à sua direita, vento 1.70 graus com 12 nós, trip 5490. Sente, além decola, 5490. É, você está com a altimetria acionada, modo Charlie. Você se informa, que receberam informar. Agora sim, 2.500. Firmo. Vindo 300, manda da El. Grato. Objeto 672000 autorizado ingresso na Delta, mantém a posição e chame a torre. 118.612, bom voo. Vai ingressar na Delta, mantém a posição e chame a torre 186, web 6726. Uma boa semana a todos. Igualmente. Salvador, San 3896. San 3896, continua aproximação, ajuste no 07, cabeceira deslocada em 1.200 metros. 1.200 metros, aguarde instruções. Confirmar o vento em direção e intensidade. 1.70 graus com 13 nós, aguardando a autorização para pouso. 1.70 com 10, 1.017, aguardando a autorização de pouso, tendência do ATISO, San 3896. Trip 5490, decola de Salvador 34, chama o controle, 119.8, bom voo. 119.8, grato. San 3896, confirmando, centro da cabeceira deslocada em 1.200 metros. Conforme notanha, assistência, 3896, grato. Ciente, conforme notanha, TISTAN 3896, tráfego avistado em livre pouso, pistão no zero, deslocado a 1.200 metros, vento 1.70 graus com 13 nós, informo homens e máquinas dentro da área restrita. Tank de homens e máquinas, 1.70 com 13, 1.017 ajustado, livre pouso, 1.0, TAN 3896. Tá mantendo a posição na Delta, Webjet 6726, bom dia. Bom dia, mantém a posição, aguardando instruções. Mantendo a posição. Voo 983, Recife, 1288, 1-3325. 672000, ali mantém cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Ali mantém, ali 672000. San 3896, seu solo foi os 37, livre direita, chama o solo 121.9. Solo 37, livre direita com o solo 3896. Apolo Salvador, TAM 3896. 288-3325, bom dia. 3896 autorizado. Tô confirmando nessa posição que o senhor está agora, tá? Você golfe com a Alfa, tá chovendo? Tá chuviscando. Sente. Boia. Margem, pista 10, vento no 60 graus com 14 nós, informa chuvisco no setor de decolagem. Tá, terão que tá livre de decolagem, 6726. São 3896. Correção Gol 1260, desce 2500 pés, CRV-266, reporte final RNAV, ajuste 10 no 7. 267-26, decola de Salvador 39 para Recife, cidade linda e maravilhosa, tem um web voo. Muito obrigado, vai chamar o controle agora, então em 19-8, é isso? Afirmo. Grato, boa semana a todos. Controle Salvador, muito bom dia, Webjet 6726. Webjet 6726, contato radar, você é da PUCA. Mais pouca, quando possível, direto a Aracaju. Guarda. Controle, bom dia, Gol no 765. 765, bom dia, chegada Amanda, é só 050. Chegada Amanda, 050, Gol no 765. Autorizaria Serra Vitor 368 para evitar uma formação logo à frente, próximo a Amanda. Prepare o RNAV, pronto, Serra Vitor 368, desça 4000 pés, Gol no 765. Obrigado, CA Vitor 368-4000, Gol no 765. Controle o trip 5490, poderia pro a Petrolina, da presente? Guarde. Até porque eu desviaria de uma formação que eu tenho à frente aqui, para evitar de ter que ir muito à esquerda. Sim, desvia à direita, aguardando autorização direto para Petrolina. Positivo. Senão eu teria que manter uma proa 310 até 10 milhas após a posição alta. Gente, curva direita, desvio, agora dá uma autorização. Obrigado. Trip 5490, autorizado em rota direto Petrolina. Agradeço muito, senhor. Obrigado, ciente. Trip 5490 direto Petrolina. Solicita coordenar nível 160 como final. Agora de confirmação. Obrigado. Yankee Tango, pronto, cópia. Autorizado, Sierra November Uniforme. Sierra November India Uniforme e Piau nível 100. Decola da pista 17 com curva à direita, subida gole, eval após direto e Piau. Frequência do controle 1, 19.8, transponder 5011, só atentando que a rota vai ser 100 nível até 50 milhas, cancela, vai no 085. Para o Piau, nível 100, decola da 17 com o voo direito, saída gole e voo direto, controle 19.8, transponder 5011, após 50 milhas, visual 085. Whisky Yankee Tango, correto, no pátio 5, confirma o PLB? 4 a bordo. Acionamento, táxi e decolagem, torre 118, decimal 612, bom voo, Whisky Yankee Tango. Obrigado. Pense 12685, termo 12545. 12685, 12545, com Recife, web 6726, boa semana a todos. Boa noite. Pode quando pronto para o táxi. Pronto para o táxi, Whisky Yankee Tango. Estabilizando a R-Nave, Gurão, 260. 260, compete. A R-Nave, chame torre 11860. 286, obrigado. Torre, bom dia, Gurão, 260, estabilizado a R-Nave. Gurão 260, está ciente da cabeceira 10 deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Afirma, estamos cientes. Gurão 260, continua aproximação, ajuste 10, 17. Pista 10, cabeceira deslocada em 1.200 metros, já baixado travado? Ainda não. Reporte quando baixado e travado, o gol 1.260. Agora baixado e travado, reportará livre pouso na... Bono 0, sentido deslocado em 1.200 metros, Bono 260. Bono 260, livre pouso, pistão 0, vento 1.60 graus com 1.0 nós. Informando que o repouso da TAP que pousou anteriormente, informou turbulência, não definiu, próximo ao ponto de toque de cabeceira deslocada em 1.200 metros. Tá ok, muito obrigado. Dessa 2.500 pés, ajuste 1017, reporte final R-Nave. 2.500, 1.017, reportará final R-Nave, Bono 765. Recife 5490, chama agora Recife, frequência 12685, alterno 12545. Recife 12685 e 12645. Secundário 12545, bom voo. 2545, obrigado, senhor, valeu. Tango. Prossiga pra Torre Whisky Yankee Tango. Vai atrasar mais 5 minutos de acionamento, vou chamar para o táxi. Sente, reporte quando pronto. Volume 260, seu solo foi 50-50, direito, 121.9, continua ainda na frequência da torre. Ok, continuando, informa que grande quantidade de urubu na final, tá bom? Bem ali na, no través da cabeceira, melhor, através não, na vertical. Confirme na vertical da cabeceira 1-0? Afirmo. Sim, de grato pela informação, e sobre a informação de turbulência na área de toque, permanece? Não, não tava, só na final uma turbulência leve na finalzinha. Sente o no 260, livre agora a primeira direita e chama o solo 121.9, grato pela informação. 219, nada. Torre, bom dia, gol no 765. Gol no 765, continue a aproximação, ajuste 10 no meia, informa cabeceira deslocada em 1.200 metros. Sente cabeceira 1.200 metros de deslocamento, gol no 765, já avisou com no 0, baixar travado. 260, livrando. Bono 260, bom dia, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da táxi e Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, Bono 260. Formou uma turbulência leve na curta final da 10. Fique atento. Pois é, obrigado pela informação. Volume 765, tráfego avistado, tem livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 1.200 metros, vento 170 graus com 11 nós. Livre pouso no zero, deslocamento da cabeceira, gol no 765.